Fecheiro 32, página 242, capítulo 25. Quando acordo, tenho uma breve e deliciosa sensação de felicidade, que de algum modo está ligada ao Pita. A felicidade, claro, é um absurdo completo neste momento, visto que, ao ritmo que estão a correr as coisas, devo estar morta dentro de um dia. E esse é o cenário mais otimista, se for capaz de eliminar os restantes concorrentes, incluindo eu própria, e deixar o Pita como vencedor do quarteirão. No entanto, a sensação é tão inesperada e agradável que tento prolongá-la, ainda que apenas por alguns momentos. Antes de a areia áspera, o sol quente e a comichão na minha pele exigirem o regresso à realidade. Toda a gente está levantada e eu observar a descida de um paraquedas na praia. Junto-me a eles para outra entrega de pão. É idêntico ao que recebemos na noite anterior. 24 pãezinhos do Distrito 3. Isso dá-nos 33 ao todo. Ficamos com 5 cada, deixando 8 de reserva. Ninguém o diz, mas o número 8 dará uma divisão perfeita depois da morte seguinte. Por alguma razão, à luz do dia, gracejar sobre quem sobreviverá para comer os pãezinhos perdeu a sua graça. Durante quanto tempo poderemos manter esta aliança? Julgo que ninguém esperava que o número de tributos diminuísse tão depressa. E se estiver enganada acerca de os outros estarem a proteger o Pita? E se tudo não passou de uma coincidência ou foi uma estratégia para conquistar a nossa confiança e tornar-nos presas fáceis, ou se não compreendo o que realmente está a passar? Não existem ses nisto. Eu não compreendo o que se está a passar. E se não compreendo, está na altura de eu e o Pita nos afastarmos. Sento-me ao lado do Pita na areia para comer os meus pãezinhos. Por alguma razão, custa-me olhar para ele. Talvez por causa dos beijos de ontem à noite. Se bem que isso não seja novidade. Ou porque sabemos que nos resta tão pouco tempo. E estamos em campos opostos no que diz respeito a quem deverá sobreviver a estes jogos. Depois de comermos, pego-lhe na mão e puxo para a água. Anda, vou ensinar-te a nadar. Preciso de afastá-lo dos outros, para onde possamos falar do nosso afastamento. Será perigoso, porque quando eles perceberem que estamos a romper a aliança, tornamo-nos alvos imediatos. Se estivesse mesmo a ensiná-lo a nadar, obrigá-lo-ia a tirar o cinto, uma vez que este o mantém à tona da água. Mas que importa isso agora? Mostro-lhe apenas umas braçadas básicas e deixo-o praticar para trás e para a frente, em água pouco funda. No início, vejo que a Joana nos vigia atentamente, mas depois perde o interesse e vai deitar-se. O Finnick está a fazer outra rede com trepadeiras e o Beatty entretém-se com o seu fio elétrico. Sei, então, que chegou o momento. Enquanto o Pita esteve a nadar, descobri uma coisa. As minhas últimas crostas estão a cair. Esfregando com cuidado um bocado de areia no braço, consigo limpar o que resta delas, revelando a pele nova por baixo. Interrompo o exercício do Pita com o pretexto de lhe mostrar como se livrar das crostas e da comichão. E enquanto nos esfregamos, falo da nossa fuga. Ouve, somos apenas 8. Acho que está na altura de nos separarmos. Digo baixinho, embora duvide que os outros me consigam ouvir. O Pita acena com a cabeça e vejo que está a pensar na minha proposta, calculando as nossas hipóteses. Olha, começa, e se ficássemos até o Brutus e a Enobari a serem eliminados? Acho que o Beatty está a preparar uma armadilha para eles. Depois, prometo, podemos ir. Não fico inteiramente convencida. No entanto, se formos embora agora, teremos 2 grupos de rivais atrás de nós. Talvez 3, porque quem sabe o que o chefe anda a tramar. Além de termos de lidar com o relógio. E depois há que pensar no Beatty. A Joana trouxe-o apenas por minha causa. E se formos embora, ela mata-o de certeza. Depois, lembro-me. Não posso proteger também o Biti. Só pode haver um vencedor e tem de ser o Pita. Tenho de aceitar isso. Tenho de tomar as minhas decisões baseando-me apenas na sobrevivência dele. Está bem, concordo. Ficamos até os profissionais serem eliminados, mas termina aí. Volto-me e aceno ao Finnick. Ei, Finnick, vem cá. Descobrimos uma maneira de ficares bonito outra vez. Pomo-nos os três a esfregar as crostas do corpo, ajudando a limpar as costas uns dos outros, e ficamos do mesmo cor-de-rosa que o céu. Aplicamos outra camada de pomada, porque a pele parece demasiado delicada para a luz do sol. O aspecto final não é tão mau na pele lisa e oferece uma boa camuflagem na selva. Depois, o Biti chama-nos e descobrimos que durante todas aquelas horas em que esteve a mexer no fio, engendrou efetivamente um plano. Penso que todos concordamos que a nossa próxima tarefa é eliminar o Brutus e a Enobaria, começa calmamente. Duvido que voltem a atacar-nos em campo aberto, agora que estão sozinhos. Podíamos tentar localizá-los, mas penso que isso seria perigoso e cansativo. Achas que eles já perceberam o relógio? Pergunto. Se não perceberam, perceberão em breve. Talvez não tão bem como nós, mas devem saber pelo menos que há zonas armadilhadas e que os ataques se repetem de uma forma circular. Além disso, o facto de o nosso último combate ter sido interrompido pela intervenção dos produtores também não lhes terá passado despercebido. Nós sabemos que foi uma tentativa para nos desorientar, mas eles devem estar a interrogar-se por que razão aconteceu. E isso também pode levá-los a perceber que a arena é um relógio, explica o Biti. Portanto, acho que o melhor é montar a nossa própria armadilha. Espera, deixa-me acordar a Joana, diz o Finnick. Ela vai ficar furiosa se achar que perdeu uma coisa tão importante. Ou não, resmungo, já que ela está sempre bastante furiosa. Mas não o detenho, porque eu própria ficaria zangada se nesta altura fosse excluída de algum plano. Quando ela se junta a nós, o Biti manda todos recuar um pouco para ter espaço para trabalhar na areia. Desenha rapidamente um círculo e divide-o em 12 segmentos. É a arena, representada não com os traços precisos do Pita, mas com as linhas toscas de um homem cuja mente está ocupada com outras coisas muito mais complexas. Se fossem o Brutus e a Enobaria, sabendo o que sabem agora acerca da selva, onde se sentiriam mais seguros? Pergunta ao Biti. Não há qualquer tom de superioridade na sua voz. Mas não posso deixar de pensar que ele me faz lembrar um professor prestes a dar uma lição a um grupo de crianças. Talvez seja a diferença de idades, ou apenas o facto de o Biti provavelmente ser muito mais inteligente do que qualquer um de nós. Onde estamos agora? Na praia, responde o Pita. É o lugar mais seguro. Então, por que não estão eles na praia? Pergunta o Biti. Porque estamos nós, responde a Joana, impaciente. Exatamente. Estamos aqui, ocupando a praia. Então, para onde iriam? Continua o Biti. Penso na selva perigosa, na praia ocupada. Eu escondia-me mesmo na orla da selva, para poder fugir se houvesse um ataque e para poder espiar-nos. Também para comer, acrescenta o Finnick. A selva está cheia de criaturas e plantas estranhas, mas observando-nos, ficaria a saber que o peixe e os mariscos são comestíveis. O Biti sorri para nós, como se tivéssemos superado as suas expectativas. Sim, muito bem, estão a perceber. Ora, o que eu proponho é uma ofensiva às 12 horas. O que acontece exatamente ao meio-dia e à meia-noite? O relâmpago atinge a árvore, respondo. Sim, então o que sugiro é que, depois de o raio cair ao meio-dia, mas antes de cair à meia-noite, estendamos o meu fio daquela árvore até aqui abaixo, à água salgada, que é, claro, altamente condutora. Quando o relâmpago cair, A eletricidade descerá pelo fio e atingirá não só a água, mas também a praia circundante, que ainda estará molhada da onda das 10 horas. Qualquer pessoa em contacto com essas superfícies nesse momento será eletrocutada, explica o Bitty. Segue-se uma longa pausa enquanto digerimos o plano do Bitty. Parece-me um pouco fantástico, impossível até. Mas porquê? Já montei milhares de armadilhas. Isto não será apenas uma armadilha maior, com uma componente mais científica? Poderá funcionar? Como podemos sequer contestá-lo, nós, tributos instruídos a apanhar peixe, madeira e carvão, que sabemos acerca de aproveitar a eletricidade do céu? O Peter faz uma tentativa. Esse fio será mesmo capaz de conduzir tanta eletricidade, Bitty? Parece tão frágil, como se fosse apenas arder. Ah, e vai arder, mas só depois de a corrente ter passado por ele. Funcionará como um rastilho, na verdade, só que com eletricidade, assegura o Bitty. Como é que sabes? Pergunta a Joana, obviamente ainda não convencida. Porque fui eu que o inventei, responde o Bitty, como se estivesse ligeiramente surpreendido. Não é um fio normal. Nem o relâmpago é um relâmpago natural. Nem a árvore, uma árvore verdadeira. Tu conheces as árvores melhor do que qualquer um de nós, Joana. Já não estaria destruída nesta altura? Sim, responde ela, contrariada. Não se preocupem com o fio. Ele fará exatamente o que eu digo, garante-nos o Bitty. E onde estaremos nós quando isso acontecer? Pergunta o Finnick. Lá em cima, na selva, fora de perigo, responde o Bitty. Os profissionais também não correm perigo, então, a não ser que estejam perto da água, faço notar. Precisamente, confirma o Bitty. Mas os mariscos ficarão todos cozidos, comenta o Pita. Talvez mais do que cozidos, aventa o Bitty. Muito provavelmente estaremos a eliminar de vez essa fonte de comida. Mas encontraste outras coisas comestíveis na selva, não foi, Katniss? Sim, nozes e ratos, respondo. E temos patrocinadores. Pois bem, então não vejo qual é o problema, conclui o Bitty. Mas como somos aliados e este plano exigirá todos os nossos esforços, a decisão de o realizar cabe a vocês os quatro. Sentimos-nos, de facto, como miúdos na escola. Totalmente incapazes de contestar a sua teoria, exceto com as nossas preocupações mais elementares, que na sua maioria nem sequer têm a ver com o plano dele. Olho para os rostos confusos dos outros. Por que não? Arrisco. Se falhar, não perdemos nada. Se resultar, temos boas probabilidades de os eliminar. Se não, mesmo que destruamos apenas os mariscos, o Brutus e a Enobaria também perdem essa fonte de comida. Devemos tentar, declara o Pita. A Katniss tem razão. O Finnick olha para a Joana e ergue as sobrancelhas. Ele não avança sem ela. Está bem, anui a Joana por fim. Sempre é melhor do que andar à caça deles na selva. E duvido que eles descubram o nosso plano, já que nós também mal o percebemos. O Bitty quer inspecionar a árvore do relâmpago antes de lhe ligar o fio. A julgar pela posição do sol, são perto das 9 da manhã. De qualquer maneira, teríamos de abandonar a nossa praia em breve. Então, levantamos o acampamento, dirigimos-nos para a praia contígua à secção dos relâmpagos e entramos na selva. O Bitty está ainda demasiado fraco para subir a encosta sozinho. Por isso o Finnick e o Pita revezam-se a transportá-lo. Deixo a Joana seguir à frente, porque temos apenas uma linha reta até à árvore e presumo que ela não consiga desviar-nos muito do caminho. Além de que posso fazer mais estragos com uma aljava de flechas do que ela com 2 machados. Por isso, convém que eu siga na retaguarda. O ar, quente e úmido, deixa-me esgotada. Não nos deu tréguas desde que os jogos começaram. Queria que o Amy disparasse nos enviar aquele pão do Distrito 3. e nos arranjasse mais daquele do Distrito 4, porque me fartei de transpirar nos últimos 2 dias e, apesar de ter comido o peixe, estou ansiosa por sal. Um bocado de gelo seria outra boa ideia, ou água fria. Sinto-me grata pelo líquido das árvores, mas tem a mesma temperatura que a água salgada e o ar e os outros tributos, e eu somos todos apenas um grande guisado. Quando nos aproximamos da árvore, o Phoenix sugere que eu siga na frente. A Katniss consegue ouvir o campo elétrico, explica ao BT e à Joana. Ouvir? Pergunta ao BT. Só com o ouvido que o Capitólio reconstruiu, afirmo. Adivinha quem não vou enganar com essa história? O BT. Pois certamente lembra-se de me ter ensinado a detectar um campo elétrico e provavelmente não podemos ouvir campos elétricos. No entanto, por alguma razão, não contesta a minha afirmação. Então, por favor, deixem a Katniss ir à frente, concorda, parando um momento para limpar o vapor dos óculos. Não se deve brincar com os campos elétricos. A árvore do relâmpago é inconfundível, erguendo-se muito acima das outras. Apanho um cacho de nozes e obrigo toda a gente a esperar, enquanto subo lentamente a encosta, atirando as nozes à minha frente. Mas vejo o campo elétrico quase imediatamente, mesmo antes de a nós o atingir, porque está apenas a uns 15 metros de distância. Os meus olhos, que perscrutam a verdura, vislumbram o quadrado ondulado bem no alto, à minha direita. Lanço uma noz diretamente à minha frente para confirmar e ouço-a crepitar. Mantenham-se abaixo da árvore do relâmpago, aviso os outros. Distribuímos tarefas. O Phoenix protege o Beatty enquanto este examina a árvore. A Joana vai tirar água. O Pita colhe nozes e eu vou caçar nas imediações. Os ratos das árvores parecem não ter medo dos seres humanos, por isso apanho 3 facilmente. O ruído da onda das 10 horas lembra-me de que devo voltar. Junto-me aos outros e limpo os animais. Depois desenho uma linha no chão, a alguns centímetros do campo elétrico, como aviso aos outros para se afastarem. Finalmente, eu e o Pita sentamo-nos para tostar as nozes e cortar bocados de rato. O Beatty continua em volta da árvore fazendo não sei o quê, tirando medidas ou coisa parecida. A dada altura, arranca um bocado da casca, junta-se a nós e atira-a contra o campo elétrico. A casca volta para trás e cai incandescente no chão. Momentos depois, regressa à sua cor original. Bem, isso explica muita coisa, comenta o Beatty. Olho para o Pita e tenho de morder o lábio para não me rir, porque aquilo não explica absolutamente nada a ninguém, exceto ao Beatty. Mais ou menos nessa altura, ouvimos os estalidos surgindo do setor contíguo ao nosso. Isso significa que são 11 horas. Parecem muito mais ruidosos na selva do que na praia ontem à noite. Escutamos todos com atenção. Não é mecânico, afirma o Beatty, decidido. Devem ser insetos, avento. Besouros, talvez. Qualquer coisa com pinças, acrescenta o Phoenix. O ruído aumenta, como se os insetos tivessem sido alertados pelos nossos murmúrios para a proximidade de carne fresca. Seja o que for que esteja a fazer aquele ruído, aposto que seria capaz de nos descarnar por completo em segundos. De qualquer maneira, devíamos sair daqui, sugere a Joana. Temos menos de uma hora antes de começarem os relâmpagos. Não nos afastamos muito, porém. Apenas até à árvore idêntica, na secção da chuva de sangue. Fazemos uma espécie de piquenique, agachados no chão, comendo a nossa comida da selva, esperando pelo relâmpago que assinala ao meio-dia. A pedido do Beatty, subo até à copa da árvore quando os estalidos começam a diminuir. Quando o relâmpago cai, é ofuscante, mesmo de onde estou, mesmo com esta luz do dia. Envolve completamente a árvore distante, dando-lhe um brilho branco azulado, e deixando o ar em volta a crepitar de eletricidade. Desço da árvore e relato o que vi ao Biti, que parece satisfeito, apesar da minha linguagem pouco científica. Depois, damos a volta à arena para a praia das 10 horas. A areia está lisa e úmida, lavada pela recente onda. O Biti dá-nos a tarde de folga, enquanto ele trabalha com o fio. Como é a arma dele, e dependemos totalmente dos seus conhecimentos, temos a estranha sensação de sermos dispensados mais cedo da escola. A princípio, revezamo-nos a dormir a sesta, na orla sombreada da selva. Mas ao final da tarde, já anda toda a gente desperta e requieta. Decidimos, uma vez que esta pode ser a nossa última oportunidade de comer mariscos, preparar uma espécie de banquete. Sob a orientação do Finic, apanhamos peixe e moluscos. Até mergulhamos para ir buscar ostras. Gosto mais desta parte, mas não porque tenha grande apetite por ostras. Só as provei uma vez, no Capitólio, e não consegui vencer a aversão ao muco viscoso. Mas é fantástico nadar lá no fundo, como se estivesse num mundo diferente. A água é muito transparente e cardumes de peixes de cores vivas e estranhas flores marítimas decoram o chão de areia. A Joana fica de vigia, enquanto eu, o Pita e o Finic limpamos e preparamos o peixe e os mariscos. O Pita acabou de abrir uma ostra quando ouço soltar um riso. Ei, olhem só! Mostra-nos uma pérola brilhante e perfeita do tamanho de uma ervilha. Sabes, se exercermos pressão suficiente no carvão, este transforma-se em pérolas, diz ele ao Finic com um ar sério. Não se transforma nada, retruca o Finic com desdém. Mas eu desato-me a rir, recordando-me de que foi assim que a ingênua F. Trinket nos apresentou às pessoas do Capitólio no ano passado, como carvão transformado em pérolas pelas nossas penosas existências, a beleza que surge do sofrimento. O Pita passa a pérola por água e oferece-me. Para ti. Seguro-a na palma da mão e examino-lhe a superfície iridescente à luz do sol. Sim, ficarei com ela. Durante as poucas horas de vida que me restam, vou guardá-la perto de mim. Esta última oferta do Pita, a única que realmente posso aceitar. Talvez me dê força nos momentos finais. Obrigada, digo, cerrando o punho. Olho calmamente para os olhos azuis da pessoa que é agora o meu maior adversário, a pessoa que me salvaria à custa da sua própria vida, e prometo a mim mesma que derrotarei o seu plano. O riso esvai-se-lhe dos olhos. Ele fita-me tão intensamente que parece ler-me os pensamentos. O medalhão não resultou, pois não? Pergunta, apesar de o Finic estar mesmo ao lado, apesar de toda a gente o poder ouvir. Katniss? Resultou, respondo. Mas não como eu queria, conclui ele, desviando o olhar. Depois disso, só consegue olhar para as ostras. Quando estamos mesmo prestes a comer, aparece um paraquedas com dois suplementos para a nossa refeição. Um pequeno frasco de molho picante e mais uma fornada de pãezinhos do Distrito 3. O Finic, claro, conta-os imediatamente. 24 outra vez, declara. 32 pãezinhos, então. Tiramos todos 5, deixando 7, que nunca poderão ser distribuídos por igual. É pão apenas para uma pessoa. O peixe salgado, os moluscos suculentos. Até as ostras parecem saborosas com a ajuda do molho. Empanturramo-nos até ninguém conseguir comer mais. E ainda assim há sobras. Não podemos conservá-las, por isso voltamos a lançar tudo à água para que os profissionais não fiquem com nada quando nos formos embora. Ninguém se incomoda com as conchas. A onda tratará de varrê-las. Agora só nos resta esperar. Eu e o Pita sentamos-nos à beira da água, de mãos dadas, calados. Ele fez o seu discurso ontem à noite, mas não me fez mudar de opinião. E nada do que poderei dizer fará mudar a sua. Acabou-se o tempo para as ofertas persuasivas, mas tenho a pérola, guardada, com a bica e a pomada no paraquedas que trago à cintura. Espero que consiga chegar ao Distrito 12. Com certeza a minha mãe e a prima saberão devolvê-la ao Pita, antes de enterrarem o meu corpo.